Treme tudo, Vanguard! O xodozão de Curuçá! Tá na hora de esquentar! Tá na hora de aquecer! O xodozão de Curuçá! Fabi! Treme tudo Vanguard. Chegamos! Inverno desmelo! Aniversário da distribuidora! Os amigos! Só quem tá feliz aí! Quem tá solteiro, joga tudo pra cima. Bora de Ziro. Um abraço pra você também. Ele é sua primeira dama. Um abraço com muito carinho. Tiozinho do gerador também. Professor Anderson, empresário Léo, Lolo do Frango. Tá todo mundo por ali. Um abraço com muito carinho. Olha o Batata do Lava Jato, Wesley Farias, o Danilo Silva. Tá todo mundo no Vanguard! Aí, Fabinho! Só a galera do Paysandu, joga a mãozinha pra cima aí! Só a galera do Paysandu, dá um grito! E a galera do Clube do Remo faz barulho que eu quero ver! A galera do Flamengo tá aí, tá? A galera do Corinthians! Sacode! Meu parceiro Neto, meu Zidane! Pega essa farra, deixa eu te fazer um beijinho. Bora, Diguinho! Você também, meu garoto, sangue bom. Um abraço com muito carinho, viu? Sabe que é nóis. No Prime do Mita na área. O Fischer falou no joelho, vai no Supremo. O Emerson da Cabanagem. Tá todo mundo com a gente, fazendo o Benzinho. Bora, Emerson. Um abraço pra você. Ele e meu parceiro Jessé. Tá todo mundo. Hoje eu vou beber. Hoje eu vou ficar loucão. Hoje eu não quero voltar. O quê? Pra minha casa, não. Hoje eu vou beber. Hoje eu vou ficar. Só quem loucão, vai sair daqui muito chapado hoje. Pra minha casa, não. Pra minha casa não. Só quem vai amanhecer na rua aí. Não, hoje eu vou virar. Sai do chão. Primeira distribuidora Braga, o Dilcinho do gerador da todo mundo, Cabelão e o Rural também, o Samuel da Nike. Alô, garçom, desce o pacote, frente do nosso comando rapidinho. Alô, garçom, olha o João brasileiro também, o Gilmar, Monteiro, Fábio Silva, o Dequinho fazendeiro. Tá todo mundo com a gente fazendo ver. E o quê? Meu parceiro Ramon, nossa família não para. Essa família quer uma loucura. Um abraço muito carinho. Monteiro também, a Junce, Júlio da Pedreira, o Thiago, o Lucinaldo também, o Lucinaldo Satélite. Um abraço pra você. O Xodozão de Curuçá. Sanguinha sincero. Joga a mãozinha pra cima e faz um beijinho. Quem nunca traiu? Joga a mãozinha pra cima, vamos ficar bonito. Joga tudo pro céu. Que tá valendo! Sol, vê se não esquece e me ilumina. Preciso de você. Tô passando o mochuro também, o mexido da pó. O Sereco também, a galera da pedreira, tá todo mundo. Minha melanina. Olha só, você que bateu o segundo prêmio, não chega o meu parceiro Luiz rapidinho. E quando você vem, tudo fica bem mais tranquilo. Tranquilo. Aí que me capota no meio, capota. Mas não freia, nível de desmelo, Joaquizinho. Meu Marão e o Ziquinho. E toda vez que você sai, o mundo se distrai. Quem fica, ficou. Quem foi, vai, vai. Toda vez que você sai, o mundo se distrai. Quem fica, ficou. Quem foi, vai, vai, vai. Vitor Chilos, tá todo mundo com a gente hoje, passando o passo dos brothers. Os brothers, Valdo Alves e Fabinho, os DJs da galera. Tô na área! Vai! Olha o Júlio também, o Ivaldo Gabriel Emerson, o Tico Lages também, galera do Coqueiros, bata na área. Um abraço pra vocês. Bora, Diquinho! Sai do chão! Os mal falados, vai! Os mal falados, o braço mesmo também, negócio de vacino ver! Um abraço com muito carinho, meu irmão, vai! Danilo Silva, o Ronaldinho e o Vinícius também tá na área do Transporte Pereira. I've been in the hills, fucking superstars, feeling like a pop star. Produção! Deixa tudo no escurinho! E aí, pequeno mestre DJ Fabinho. DJ Fabinho. Manda! Tudo pronto? Tudo certo, meu irmão. Aperta o play. Aperta o play. E leva a galera ao delírio. Tá na hora! Tá na hora do batidão! Tá na hora do batidão! Só quem tá feliz aí, joga a mãozinha pra cima e faz um beijinho. Faz, joga pra cima e faz um beijinho. E faz o B, faz o B que eu quero ver, e faz o B, faz o B que eu quero ver, e faz o B, faz o B, faz o B que eu quero ver, tá valendo agora. Joga a mão pra cima e faz o B, joga a mão pra cima e faz o B. E o quê? Treme tudo vanguarda, treme tudo vanguarda, te liga nesse show de aparelhagem. Moleque liso também, parceiro Fábio. O Paulo Boy também. Olha o Babal também, a nossa equipe. Essa mina é um tesão. Nossa equipe elite da área. Treme tudo, ninguém fica parado. Treme tudo. Dona Silva Gabi também. Todo lado. Lidiane. O Maestro. O Lázaro Santos, galera dessa ideia. DJ Fabinho, esse é o novo Vanguard. DJ. De Curuçá. O som que treme tudo e faz o povo endoidar. Então vamos endoidar. Joga a mão pra cima e faz o V. Joga a mão pra cima e faz o V. pro céu, só queiram pro céu. Ei, oh, ei. No máximo. Sino do Cocal. O bagulho com o sino rapidinho da família Caçafarra. Alô, garçom. Explode o bagulho. Para meu empresário, levo se dormir. Lucas do Ferengi. O homem do camarão, bora, Júnior. Um abraço pra você também. Bico, saudade toda a galera, bora, Bico. Ele é a Simone. O Bico já vem de 4 por 48, meu irmão. Só vai embora quando tocar a última, né, Bico? Vem pessoa da cabanagem, José. O Duga na oficina do Pepe. Olha o Ramonzinho da área. Família não para também. Linda Monteiro, Joyce, a Júlia, a Jamile, pode crer! Valdo Alves, Fabinho. Treme tudo, Vanguard, de Curuçá. Bora! Refrigeração no meu parceiro Milton. Milton da geladeira. Agora o cara é vida louca, meu senhor. Bora, Milton! Tu sabe que é nóis. Rapidinho, o Lala na oficina também, o Dãozinho, o Besso seu, batalha no Lava Jato, família galhada. Boa, Maria, a Beirinha Oriental, todo mundo com a gente. É pressão. Navarro considerado também. Chega aí, Natan, rapidinho, alô, Natan. João Fazendeiro também, a Gilmara. Gilmara Monteiro. Minha amiga Bia Silva também, o Lequino. Lequino Fazendeiro, a Ariana. A Cristina também, tá todo mundo. Solteiro, joga a mãozinha pra cima e bate na palma da mão, na palma da mão. Eu tô solteiro. Eu tô solteiro. Vai que ser. Diga na manifestadora também, o galera do depósito já sai dela, o empresário Anderson Bebidas, tá todo mundo com a gente. A Lua Tan. Natália Ribeiro, domingo a gente, a Samara Ribeiro, o Eric Souza, o Lázaro Santos, Leitine Ribeiro da Cabanagem, tá todo mundo com a gente fazendo o vizinho. Alô, maestro! Ela quer dar pabadinha, ela quer dar pabadinha, ela quer dar pabadinha, ela quer dar pabadinha. Mas eu vou ficar loucão, hoje eu vou ficar loucão. Amanhecer na rua aí, joga pra cima e dá-lhe um suguinho pro céu. Ei, oh, ei, oh, país que tá tudo. Hoje eu vou pro rolê, ei, ei, ei, hoje eu vou beber. Tina Costa, o meu Jumilho Monteiro, minha família Monteiro, tá todo mundo aqui comigo fazendo ver. Aqui, treme, treme, treme tudo, Vanguard, Curuçá. Desce logo nos pagodes rapidinho. Meu parceiro Dequinho. Hoje eu vou virar o Fabiano Sou. Hoje eu vou virar o Fabiano Sou. O Fabiano Sou. Evoluiu, ritmo agressivo, 150 fluiu. Levando levados que você nunca ouviu. O vindo do meio, pretinho mecânico. Meu parceiro Everson também. Everson, pô. Pode começar. Hotel! Seja lisa no PPG, pode começar desse jeito. Rapaz, olha o Perturba, Hi-Fi tá na área. Tá bonzinho. Chegou a da Hi-Fi também, Bego Soares. Canta aí, Marquinho, canta, canta, canta. Doente de amor. Ei, Marquinho, vai. Vou correr remédio na vida noturna. Caiu na mão. Guarda aqui na zona azul. Vai no Supremo que pira, meu irmão. O buchudo da pedreira do Vitorado, bora buchudo! Lucas da Oferenge, o Xereco! Canta aí, buia! Eu era feio e ninguém me queria. Só me dá se eu desse melissa. Eu sou da boca agora. Eu tenho uma moto e as novinhas me adora. Eu tenho uma moto e as novinhas me adora. As novinhas aqui do rock, elas me adora. As novinhas aqui do rock, elas me adora. Pense embora, que hoje eu tô que tô. Hoje eu vou sentar com força, vou sentar com força. Hoje eu vou sentar com força, machucando. Olha o Gleitinho representando. O Manilson também da barbearia. Vem do estilo, olha o Lula. Os bagulhos são pra fazer o João Fazendeiro. Ele, o Júnior também lá no Banco do Brasil. Agora eu tenho uma moto e as novinhas me adora. Eu tenho uma moto e as novinhas me adora. Eu tenho uma moto e as novinhas me adora. Eu tenho uma moto e as novinhas me adora. Acelera! Acelera! Tem que acelerar! Sabe por quê? Sabe por quê? Tá no máximo! Sinaldo também lá do 40 horas. Vai dar de 6 a 10 da noite, gente. Vamos nessa. Alô, garçom, lamparina. Dois pacotes, dois baldes rapidinho, gente. Tá meio grau, tá meio grau, tá meio grau, tá meio grau. Bora! As preguiças doida, as preguiças doida, doida, as preguiças doida, as preguiças doida, doida, as preguiças doida quando vê os caras doido. As preguiças doida quando vê os caras doido. As preguiças doida quando vê os caras doido. As preguiças doida quando vê os cara doido. Quando vê os cara doido. Quando vê os cara doido. Alô, Belly! Vem Belém do Pará. Tá 40 e no Vanguard. No rock doido. Tá meio grau. Tá meio grau. Tá meio grau. Tá meio grau. Tá meio grau. Tá meio grau. Tá meio grau. Tá meio grau. Tá meio grau. Tá meio grau. Tá meio grau. Só mulher sincera que nunca traiu aí. Só mulher solteira que tá aí, a fim de rock doido hoje. Só mulher que nunca traiu. Joga pra cima e bate na palma da mão. Agora a mulher que deixou o homem em casa e veio curtir o Vanguard hoje. joga pra cima, joga pra cima e joga, joga, joga, joga. Só a mulher que deixou o homem em casa e veio curtir o Vanguard, vai soltar o Osho, eu quero ouvir agora, vai. Eu tô no rock, eu tô no rock, eu tô no rock, eu tô no rock, eu tô no rock. Mulher, você desapareceu. Agora o homem que veio solteiro hoje e deixou a mulher em casa, vai jogar tudo pra cima e bate na palma da mão, na palma da mão, na palma da mão. Só que eu quero ouvir agora. Eu tô no rock, eu tô no rock, eu tô no rock, eu tô no rock, eu tô no rock. E indo lá, princesa do vídeo com a gente. Um abraço pra você, chupa do garino. Alô, bandido. Considere, viu? Considerado. Alô, mas não chega rapidinho. Eu já tô fechado com a ousadia. Uma gay bola de lado, a outra quer jogar por cima. Elas não entendem, compromisso prende. Solteiro sempre tem conta que não vende. Hoje eu saio pra doirinha, amanhã senta a mão. Meu parceiro Denilson do Vida com a gente. Uma nora pra cada. Hoje eu saio pra doirinha, amanhã. O homem do Guaraná. Minha mãe tem uma nora pra cada. Galera do Guarita Horas vai dar isso aí da gente até 10 da noite, viu? Ele veio o parceiro. Galera do Guarita Horas, 10 horas de saída. Bora lá, Lau! Lá na oficina. O Neilson também, a família não para. Bora, Marquinho da Trilha! Eu vi o mano sentado lá na esquina. Na humildade parei pra desenrolar. Tava vendendo maconha e cocaína. Bora, Dequinho! Considerado, vai. Falou pra mim que tava na vida bandida. Vida do crime, ele é o 57. Falei pra ele, mano, isso não é vida. Meu parceiro da antiga, desde o tempo de moleque. Soltava pipa, jogava bola de cuspe. E dos coitadinhos também, a família amigo, saudade. Perdendo a vida, estragando a juventude. Meu mano, esse que era contatinho, mano. Esse caminho, parecido, né? Chorando muito, relembrou da sua infância. Sem esperança, só mágoa no coração. Sem pai, sem mãe, nunca teve uma família. Bora, buchudo! O Messício tá bom também. Olha o Xereco. O traficante, o 57. Bando e supriega, esse é considerado. Nosso tempo de amigo e a brincadeira de moleque. É DJ, moleque. Oi, você pode ser bandido. Lolo do Frango, tá todo mundo fazendo bem. 57, eu vou guardar. Alô, garçom, desce o pacote por aqui. Alô, garçom. DJ Ronaldo. Alô, Breno Digital, segura. Treta, pode fazer o que você quiser. Eu fico de quatro, faço a posição. Tu come mete pela XLR. Bota, bota, bota. Bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota. Como é que é? Bota na xota, vai nozão. Bota piroca, bota na xota, vai nozão. Bota piroca, bota na xota, bota na xota. O buchinho do Messias subiu, tá bom? Bota na xota. O xereco tá todo mundo fazendo o vizinho. Bota na xota, vai nozão. Rapaz, clareou. Tá bonito, tá bonito, tá bonito, tá bonito. Bota piroca, bota na xota, bota na xota, vai nozão. Bota piroca, bota na xota. Bora, Neia, bora, Sinone! Bora trabalhar, garçom! Pense logo o pacote, bonequinho, tem que ser agora! Explode o bagulho! Vito Mecânico! A família de Ivan bota os peças no cadê o Fábio Elcio, mano? Hora do cara é agora. Bora, Fábio Elcio, representa, sangue bom, vai! Bora, Cidane, família Caça Farra, desde ontem! Tem que tocar do Curumim! Bora! Luiz. O Bacici também. O Bacici, o Emerson Fontel também. Bora, Emerson. Alô, Valdo Alves, dá um cheiro rapidinho. Alô, Valdo. Desce mais um pacote buraquinho, mano. Tem que ser agora, garçom. Bora trabalhar, bicho. Dá um giro. Treme tudo, Vanguard. A minha pergunta tinha uma resposta. Vai, relaxa, vai. De quando respondi eu e meu bem na mesma hora. Hoje é só oi. Giro PSC. Sentimento seu nenhum. Batata do Lava Jato, família galhada. Semente. Um abraço pra vocês também. Simplesmente no começo. A minha língua dando volta no seu beijo. Sentimento seu nenhum. Te amo e você. Bora, Ramonzinho, a família não para. Simplesmente no começo. E você na cabanagem. O Gessé também, o Dunga. Oficina PP. Era antes que eu deixo. Que eu deixo. Prime tudo, Vanguard. Seu primeiro era antes que eu deixo. Que eu deixo. Lucas da Alverige! Sucesso! É DJ Melly, um exemplo de DJ mulher no Pará! É no baixo, meu irmão, vai! Trocou meu nome quando a gente fez amor. No peito um vazio ficou, fingi não ouvir. Não Felipe da Alverige também, o Wanderson! Não quis aceitar. Eu vou ser o Jobson Souza também! Ao menos tentou. O Copote também, do Petróleo! Sofri. Tio Zezinho, a minha família não para! Mas não vou chorar. Você é meu. Nunca mais vai lembrar de ninguém. Sou teu amor, você é meu também. Super. Alô, garçom, bagulho pro meu parceiro Messias. Meu parceiro Tapó também. O Xereco. Nunca mais vai lembrar de ninguém. Sou teu amor, você é meu também. Super Hot Baile. Super Hot Baile. Vanguard. Perturba, aí vai, dona. Alô, meu padrão Milton. Esquece de abastecer, viu? Rex, o Nenilson Silva também tá fazendo bem. Que não te procurei. Pequeno mestre. Simplesmente você. Fabinho. Seu, né? Não me preparei. Ayane X, time patrocinada. Sempre patrocinando o Aldo Alves Fabinho. Por um sabade, alô, Rayana. Ela que é filha do Ramangá. E da gerência, Rafael do Chapadão, viu? Em você a culpa que não tem. Alô, garçom, desce o pacote. Pro parceiro buchudo da pedreira. Alô, garçom, garçom, garçom, garçom. Um coração quebrado que não. Jorginho também, o urubuzinho da baixada, todo mundo. Assumo o risco, eu tô pagando pra ver. O quê? Não vou ficar longe de você. E não? Não vou ficar longe de você. Bora, Fabiano, sua. Te achei. Ele, toda a galera. Tô livre pra amar você. Barriga, trilha. Rafael do Chapadão. Todo mundo Lula, não quis, não vou insistir. Deixe-me, deixe-me, deixe-me. Fabi! Briga, discute, finge que tô feliz. Aqui na minha festa, no Caranão, fim do mês de agosto. O som do Dani, bateu. Pequeno mestre. E agora fica. Pequeno mestre. Mateu levou. Eu te avisei. Brincou com meu amor. E agora virou ex. Deixei da lanche no guinão. Caminhão. Veneno. Veneno. O terremoto. Deixei da lanche no guinão. Eu passei no alucinado também. Lá no satélite, Chino da Pedreira, Valéria Monteiro e a Junce. Viviane Batidão, DJ Júnior Vidal e DJ Betinho estabelece o sucesso absoluto. Fala, minha filha. Foi muito mais do que eu queria. Foi bem mais forte, durou muito mais. Os primos que também, que é safado, garotão. Mesmo assim, queria imaginar. 3, 2, 1, valendo, valendo, valendo. E eu que andava tão sozinha, virei de canto, olhei e segui a minha intenção. Treme tudo, show considerado. Eu no nosso auge som, no apoio o seu Cleison e no cu. Joãozinho Fazendeiro, Júnior do Banco do Brasil também tá com a gente. Um abraço pra vocês, pode crer, meu irmão. É a sequência que a galera curte, viaja, dá valor. Meu parceiro Diego Twist também tá com a gente. Bora, Diego. Bora, Raposa. Considerado, viu? É meia-noite. Thiago Navarro também. Uhum. Homem da Balinha do Brasil, bora, Chegão. O mundo é nosso. Sabe que é nós, meu irmão. Chega perto. Sempre. Tu sabe que é nós. Meus dedos tocam nos teus. Galera que vem no piquenique do Valmir. Vai estar de saída lá na praça às 10 da noite, beleza, gente? Fala baixinho que está. 22 horas. Se quiseres acordar todo mundo, saber que esse é o nosso momento. Saudade também! De regresso, meu amigo! Você e a Simone também, garoto! Considerado! Beleza, Natan? Você mora aqui no coração do pequeno mestre! É, não é, coxinha? É isso aí, Doquinha! Adora a tua maneira de amar! Procuro mil maneiras pra te agradar! Ramonzinho representando! Amar e me entregar! Alô, Fernandes Belo! Irãozinho, representa, Irã, vai! Vai, vai! Valendo! E quando eu te vi, eu soube que não era pra mim. Estava certo que você já tinha alguém e pra mim não ligaria. No papo eu te vi, foi aí que eu decidi me aproximar e te dizer. No pop eu te beijei. Yeah, yeah. Senti, toquei o céu. Aniversário de Vazendina. O novo shopping, o Sound Lounge Prime de Curuçá. Mais uma do Louro do Frango, ele e o Léo do Açaí também. Quero isso de novo e de novo. No pop eu te beijei. Te beijei. Errei, é. Viajei no amor. Renata L, beijo. Para Mundinho! É, o Tobias na voz. Um back de um metro, onde é que eu encontro? Um back de um metro, onde é que eu encontro? Um back de um metro, onde é que eu encontro? Um back de um metro, onde é? Quem vai amanhecer no Vanguard dá um grito! Daqui a pouquinho tem um show! Mais pólvora! O Lamparino do Marisco também. Tá, o Loguinha também. Todos a bordo. Explode o bagulho. Vamos lá, vamos lá. Vou fazer chover em cima deles. Olha o Playboy também da Pedreira. O Pedro Fera também, Sérgio Lucas, Bela Corte, olha o Iago PL também, fazendo jump de toda a família, BDC, olha os camaradas, todo mundo com a gente. Um xodozão de Curuçá. Piecing you up, piecing you up, calling you up to get down, down. The way that we touch, it's never enough, turning you up to get down, down. Piecing you up, piecing you up, calling you up to get down, down, down. Sorry, just quickly. What if it's da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da Mestre DJ Valdo Alves e ele, pequeno mestre DJ Fabinho. O Marcelinho também do Corcal, o Marcel Silva também, o Dalto, o Paulo Figueiredo também, o Thiago, o Bagunça também, o Joãozinho, tá todo mundo com a gente. De Curuçá. Eita, porroça! Alô, meu vaqueiro, que é de batalha, mercadoria! Tá na hora de buchar, gata! Pra dançar bem coladinho! Eu sei que é difícil um vaqueiro se apaixonar. E eu me apaixonei. O Gaiti também! E o pai dela vem. E a Rosina curtindo vanguarda. Esse som que é o maluco. Bora! O canto é minha felicidade. Tiago Navarro também, toda a galera. Ele, o Anderson Araújo. Eu moro na zona. Só sonho bom por ali, meu irmão. Ela faz faculdade. Chega o Twist, bora, Diego! É que a família dela sei que. Agora, na filé. Porque eu sou vaqueiro da zona rural. Meu parceiro Milton também. A refrigeração, o homem, vida louca. Aí é considerado, meu irmão. Bora, baixa essa, vai. Sei que não me aceita, porque eu sou vaqueiro. Na zona rural, não vou trocar o campo pela cidade. Não vou deixar minha fazenda pra morar na capital. Eita, balançar o céu estilizar. Meu nome é o Major Esportes. Sim. Eu sei que é difícil um vaqueiro se apaixonar. E eu me apaixonei. E o pai dela vem pedindo pra ela me deixar. O motivo eu já sei. E o caqueado? O campo é minha felicidade. Mas só meu parceiro Ramonzinho também, para Ramon. Um abraço pra você. Ele o perturba, Hi-Fi também. Eita, nós. É que a família dela sei que não me aceita. Porque eu sou vaqueiro da zona rural. Não vou trocar o campo pela cidade. Não vou deixar minha fazenda pra morar na capital. É que a família dela. Sei que não me aceita, porque eu sou vaqueiro da zona rural. Não vou tocar o campo pela cidade. Não vou deixar minha fazenda pra morar na capital. Ei, coração! Alô, buia! O meu motor, o meu motoqueiro particular, meu irmão. Bora, Fabiano, vamos dançar! Já. Não era boa, ainda é. A saudade do beijo reclama. Tá me querendo aí na sua cama. Não me esqueceu, né? Não era boa, ainda é. Você dorme e acorda lembrando. Por isso que agora tá ligando. Não me esqueceu, né? Não. Parceiro Luiz, dá um cheiro rapidinho. Alô, Luiz. Ainda é. o Xiurge. E acorda lembrando, por isso que agora tá ligando. Não me esqueceu, né? Não é amor, ainda é. Ô, nação apaixonada. Alô, Vanderson. Sucesso novo numa estilizada. Renovar outra promoções. Tava convencida que era fácil me esquecer. Que da noite pro dia nossa história ia dar. Meu parceiro Marquinhos da Trilha. Hoje pelo telefone eu tive a certeza que acabou. Ele, meu parceiro Rafael do Chamadão. Tá todo mundo. Era amor, ainda é. A saudade do beijo reclama. Tá me querendo aí na sua cama. Não me esqueceu, né? Não era amor, ainda é. Você dorme e acorda lembrando. Rayane Estilos, tá patrocinando o Paulo Alves e Fabinho. Não me esqueceu, né? Não era amor. Bora, Dequinho! Danilo Silva também, Hélio Ronaldinho das Marcantes, o ministro também da Transportadora Pereira, tá todo mundo com a gente. Não me esqueceu, né? Não era amor, ainda é. Alô, Luiz, dá um chega urgente, alô, Luiz. Por isso que agora tá ligando, não me esqueceu, né? Não. Olha o Forjão! Alô, meu vaqueiro, aí do Sá Rodada. Ei, treme tudo, tudo. Eu acho que não. O aniversário da Fazendina, Clube Scorpion, mais uma do Esporte Clube. Para mim, parceiro Mano do Frango. Todo mundo fazendo vestido. Quem com o Aldo, com o Fabinho. Os Brothers. Olha o Mungico também, o Paco João. O Caizinho também, o Tássio. O Nino e o toda a galera. Olha o cara aqui. Não é ambiente pra bater um não. Eu acho que não. Se for pra viver desse jeito, eu não aceito não. Saudade da fazenda, modão de viola. Do meu pai de espora, dos amigos vaqueiros. Saudade da minha antiga viola. E do boi cigano que papai me deu. Eu acho que não. Alô, garçom! Fecha o pacote, meu parceiro Batata. Tem que ser agora rapidinho, alô, garçom! Eu acho que não. Se for pra viver desse jeito, eu não aceito. Olha o Fernando, deixa pra saco muito carinho, nosso amigo Moisés. Jogador aí, profissional, tá com a gente. Ex-Criciúma, ex-Santos também, tá no Goiás, tá rugindo, tá fazendo ver. Um abraço, Moisés! Deixei meu cachorro de nome. Obrigado também a toda a galera que veio de Pixuna, meus amigos do Vasquinho. E brevemente vão ter o Vanguard lá em Pixuna. E vai ser uma loucura! Eu acho que não. É vem de Vasco e vem de Vanguard. É ambiente pra bater o não. Eu acho que não. Se for pra viver desse jeito, eu não. Bora beber mais um pouquinho! Banda 007. Só cantar, vai. Não quero em meu lugar. Deixaria do jeito que tá. Você ficar carente, eu te uso e te devolvo pro seu titular. Meu amigo Nael também, o Zidane da família Caça Farra. Desde ontem no Vanguard, meu irmão. Se meu coração fosse um pouco mais esperto, não batesse em beat forte, onde tem que ser discreto, enxergasse um sentimento. Bora, Gugia, assim vai! Teoricamente tinha que ser. Vanguard, Vanguard, o som feito para pessoas de extremo bom gosto. Como é que faz, Fernando de Belo? Como é que faz, hein? Como é que faz? Como é que faz? Quando o amante quer ser algo. Alô, Aliese, dá um chega rapidinho com o nosso amigo quer ser algo. Iranzinho, alô, Aliese. Chega aí, garoto. Como é que faz? Como é que faz? Quando o amante quer ser algo mais. Quando o amante quer ser. Meu amigo Tom Mix, o Júnior da Pedreira, o Buxuro da Pedreira também. É toda a família reunida. Hoje fazendo ver o Vanguard. Quero te ver acordar sem maquiagem. E a gente vai tocando Beijo Vovão. Aniversário da distribuidora 11 Amigos. E o Vanguard chega! E tá mandando. pressione, porque não vê que eu tenho compromisso. Meu status tá valendo o quê? Você quer pôr meu namoro em risco? Alô, Luiz, dá um chega com o Wander, só rapidinho aqui no comando. Unidade não aproveitou, vacilou. Obrigado também, o Juno Lava Jato, o Messias, tá... meu amigo Tapó também tá na área. Cê vem cá que eu vou. Meu amigo Quereco, quer ver... a galera da pedreira tá em peso hoje, meu amor. Nem vem, igual ela, só uma, igual você. Vai dançando! Quer ver eu trair? Joãozinho Fazendeiro, Júlio do Banco do Brasil. Só uma igual você tem, sem ser, quer ver eu trair? E meu bem, nana nem vem, igual ela, só uma, igual você tem, sem ser, quer ver eu trair, meu bem, nana nem vem, igual ela, só você que trouxe ela pro Vanguard, canta pra ela. Oi, flor, desculpa eu invadir o seu jardim. O vento trouxe seu cheiro. Alô, vamos aqui do lado esquerdo, tá bom, Luiz? E eu viajei no seu perfume. Oi, oi, oi. Ei, flor, desculpa, rosa branca e amarela. Sabendo que vem o Lucielson, o Rolete também, o professor Natan, o professor Newton, o Pretinho do Frango na minha vida. E a galera FB. Sou um bom jardineiro e vou cuidar da minha flor. Pode confiar, eu vou regar com muito amor. Eu vou devagarinho, sei que você tem espinhos. Tem nada não se eu machucar, sou um... E no Vanguard vai. Sou um bom jardineiro e vou cuidar. Obrigado também, o empresário Nilcino. Confia. Nilcino gerador. Com muito amor. Esse é nosso, meu irmão. O empresário Max da distribuidora, sim, Braga também tá na área. Tem nada não se eu machucar, só um pouquinho. Sou novo pra viver com você. História de amor. Sou louco pra ficar com você e sentir seu calor. Preciso do quê? Preciso experiência. Tenho medo da dor. Obrigado, Samuel Brito, o Nilson Júnior, o Eduardinho também, R7 tá na área. Vem morrer de amor. Desde ontem no Vanguard, Eduardinho. Chora, chora, não vou. E nem morrer de amor. Vai no Charminho! Não sei o que. Meu parceiro Thiago Navarro também. Anderson Araújo. Um abraço pra vocês com muito carinho. Meu parceiro Diego Twister. Para Diego, um abraço pra você também. Não é, Raposo? Meuzinho BSC, o Batata no Lava Jato. Minha família Galhada também. Gramática português. Olivaldo. Meu parceiro Euler. O homem do Uno Pressão lá de Magalhães Barato. Bora, Euler. Um abraço pra você também aqui nos brother. Bora escrever. Prova de amor. Os Brothers. Louro do Frango, meu irmão. Prova de amor. Maestro DJ Valdo Alves. E ele, pequeno mestre DJ Fabinho. Juntinho pra você. Não fale mais do meu nome, não me telefone. Por favor, não pergunte por mim. Se me esquece e some, se te... Empresário Louro Frango, bora, Louro, ele é vencedor. Não vi, mas eu não vou mentir. Alô, Dilcino, valeu, meu irmão. Tudo sem você. O Emerson da Cabanagem, o Gessé é o Dunga da oficina dele. Vamos fazer assim, melhor não me procurar. Porque morro de medo de te perdoar. Amigo João da Pipoca, para Patrícia. Tô falando mal de você. O homem tá apaixonado. Que você nunca... Chiquinho Pop! Valeu, Chiquinho. 100 mil com quem quiser eu apoio. O Ítalo da Titã 160. Vai bater o dedo. Fala, Ítalo! Eu tô falando mal de você e eu, que você nunca soube fazer. O Anailson, o frentista do Porto Fernandes Belo. O Anailson, abraço pra você, viu? Se ela bater o dedo, eu volto. Ela não vale um real, mas eu adoro. Amor, eu só quero o seu bem. Se for embora... Cada virado uma golada! CD que vai tocar em Pixuna! Eu quero um... Com a galera do Vasquinho! E o Vanguard tá chegando! Em maio! Maio, para pra ver o quanto a gente... Meu amigo Digão, a panificadora veio também, daí ele e toda a galera por aqui, ó! Lembra da gente no seu quarto, no meu... De... Alô, meu vacilo, Beco! Entre... Dá um chego, Luiz, alô, Beco! Não vai saber o que fazer... Quando a bad bater e o silêncio trazer minha voz. Não vai... vai saber. Por isso da minha família. Se servir. Tem, tem. Ter sua sede, sede que é de nós. Os moleque liso estão na área também. A locação desce um pacote rapidinho pros moleque liso. Quero o silêncio trazer minha voz. Não vai saber o que beber. Se esse vinho não mata essa sede, sede que é de nós. Cadê os casais raízes, hein? Faltou dinheiro aqui. Aí, amor. Minha família Tavares já na área. O Marrone. É vergonha. Galera, você não entendeu? Agora, Marrone. Aqui é parceria, isso que é relação. Ela toma cachaça comigo, não reclama da roupa no chão. Se ela bebe, sou eu quem dirijo. Espero ela no salão. Agora pensa aí no casalzão. Canta você pra ela. A gente não liga pro que o povo diz. Quem ama também. Meu amigo Emerson Fonte. Sempre volta. Alaís Farias. O Lalau e a sua primeira dama, a Sandréia Guimê. Aqui não, aqui é casal raiz. A gente... Maluca Tavares e o Ronaldo Tavares também. Quem ama também briga, também xinga e sempre volta. Sabe esses casal na tela que bloqueia e para de seguir. Aqui não. Aqui não, aqui é casal raiz. E algumas mentiras beijaram sua boca. Uma decepção. Treme tudo, Vanguard de Curuçá. Eu entendo você. Um treme tudo do Pará. O coração. O seu amor tem trauma do passado. Você. O meu amigo deve tá... Jeremias Reis, também de Santa Catarina, falou. Mas eu entendo. Esse Vanguard é uma loucura. O seu coração perdeu a cor. Cansou de errar. E aqui na frente eu quero parabenizar esse carinha que realmente atravessou o estado do Pará pra contratar o Vanguard no Tauá. Ele foi na Travessa João Coelho, meu amigo Luiz. Aquele abraço do Vanguard pra você, do Valdo, do Fabinho, viu, meu irmão? Novo amor em costura. Tijolinho! Tijolinho por tijolinho, vou reformar seu coração. Amigo, se conta, hi-fi! E vai ter a... O Beco que veio também. Nas paredes, teto e chão. Alô, galera, estamos chegando no Festival do Açaí. Mais uma que vai ser sucesso. Fazendinha, não é isso, Lalo Alves? Dia 28 e 29 de setembro, Fazendinha, Colares, tem um show completo do Vanguard. Manda 007. Fazer eu faço. Abaixo o tom de voz. Não vá vacilar com teu celular, não. Olha essa música aí, cara. Perde o seu tempo, tanto explica. Ele vacilou e ela cantou pra ele assim, ó. Logo você beber, o rei da esperteza. Deixou o celular desbloqueado na minha mesa. Eu e você já. Meu amigo G Martins, o Cleitino. Uma pessoa. BVU também, o Vitor. Lula dentro. PJL tá por aí, Salamana. Essas piriguetes de internet. O Vanilson. É digital. Barbearia Vitor, estilos, todo mundo com a gente também. É real. Essas piriguetes de internet que todo mundo mordeu. Quer trair, cê trai com uma mais bonita do que eu. Alô, Beco, dá um chega rapidinho aqui no palco, tá bom, Beco? Nunca vão superar uma mulher real. Essas piriguetes de internet que todo mundo mordeu, quer trair. Marquinho da Trilha, Rafael do Chapadão, Renatinho, Urubuzinho também, o Edson, o Tadaco também, das, Tadaco do Seringa, velho. 07. Você corre ali e pega mais um pacote de cerveja. Uma dose, um zero, não foi guarda, tá tocando. Um amor, eu não entendo isso. Se tá mudando. Vitor Farias, Wesley e toda a família galhada. Um abraço pra vocês, viu? Dilcinho do Gerador, Louro do Frango. Bora, Louro. É moral. Se tá mudando, Rex, Nenilson Silva no Frango. Homem do Chester, como diz o Vandinho. Marcelinho do Cocal, Marcel Silva, Engenheiro Figueiredo. O Thiago do Cocal. Bagunça e o Joãozinho também. Difícil pra mim. Tá. Cê tá tornando difícil pra mim. Cê tá tornando difícil pra mim. Não se liga, DJ Bateca. Difícil pra mim. Bora, garoto. Cê tá tornando difícil pra mim. Cê tá tornando. Big Big Aporta, mais no freio, de Fernandes Belo. Joaquimzinho do meu camarão, esse que é o Jean. Jean Paulo. Galera do Caranã. Você tá mudando. Alô, garçom, um balde de cerveja aqui do lado esquerdo, rapidinho. Tá andando, como eu me sinto, não aguento. Um amor eu não me entendo. Traz o balde e o gelo logo, hein? Tá mudando. Obrigado, Lucinaldo. Satélite, o Júnior da Pedreira. Vem junto e fazendo bem. Eu me sinto, não aguento. Alanzinho. No sábado, Chico Romântico. Quem mandou você roubar o brilho do sol? Felipe Verinho, Vanessa, Tiozinho, Copete da Petróleo, Copete do Petróleo, Gessé, a família não para. João Ratinho, Mudinho, Capela Branca. De hoje em diante, os seus lábios de mel. Só eu quem posso. Vanguarde. Vanguarde. O teu corpo é como um pedaço do céu. Essa música é muito linda. Pronto pra lançamento, vai. Tô te esperando já faz tempo, tipo assim. Oferece pra ela, você que trouxe ela hoje. Pro domingo, dia dos pais. Eu já tinha. O Miguel, também do Paredão Estranho. Não é brincadeira. Ele tá na área, agora sim, meu padrinho. E quando meu olhar. Fica aqui do lado esquerdo, que tá bacana, tá pra ilégua, hein? Te esperar. Alô, garçom, desce um pacote pra ele, rapidinho. E falando em paredão, pode esquecer a galera do Carreto. Quando Gato Preto Live. Perdi o sentido. Valdeci, essa esposa. Quase que acabou comigo. Lá no Porto de Gará. Cheio. Já sai tela. O amor nasceu em mim. Me diz onde esse mundo tinha te escondido. Te procurei até que me achei perdido. Rivaldo Gico Júnior. Para finalmente. Porque eles batam bem. Sentido. Te encontrei até que enfim. Quando você chegou, eu perdi o sentido. O teu sorriso. Alô, parceiro Beco, cadê você, Beco? Cadê ele, hein? E acertou em cheio. Chega aqui rapidinho, Beco. Bora pra mais um prêmio domingo. Nasceu em mim. Bora, garoto! É o Beco lá do Guarani, é isso? Tinha te escondido, te procurei até. Alô, parceiro Carlos Fernando, na Pérola FM. Agora final. Rapidinho, bora preparar o gogó. Alô, Carlos! Te encontrei até que enfim. O emissor da cabanagem, o Gessé, o Dunga na oficina. A vida inteira. Tudo bom. Aiane Chilos. Mava em pensamento. Abade Curuçá. Brincadeira. E o gerente Rafael do Chapadão. E quando meu olhar achou o seu, descobri que vai. E que meus moleques liso. O Fábio, o Paulo veio. E na... O Paulo Boy. O Felipe também. Preparou pra su... Jailson Super. Quando você chegou, eu perdi o sentido. Teu sorriso quase que acabou comigo. Me acertou em... Paredão estranho, alô, Miqueias. O amor na... Chegou a cerveja aí, beleza. Já, já eu desço em você. Me diz onde se... Cadê o Moisés, hein? Tinha te escondido. Te procurei até que me... Lucas Cruz. Preminho da Jamaica. Não me... Lourinho da Ultra. Te encontrei até que enfim. Quando você... O Lourinho tá por aqui com a gente. Toda galera. Medo. Ultra Farma! Quase que acabou comigo. Me acertou em cheio esse tal cupido. O amor nasceu em mim. Eita coisa boa, viu, gente? Esse mundo tinha te escondido. Te procurei até que me achei perdido. Agora finalmente tudo faz sentido. Benilson! Até... Guaraná! Curtindo desde ontem, fazendo o vizinho! Alanzinho! O Ítalo da Titã 160 também. Quem mandou você roubar o brilho do sol e guardar dentro do olhar? Ah, esse cabelo em forma de caracol que eu quero. Amigo Carlos da Pérola FM, aquele abraço pra você também, viu, Carlinhos? De hoje em diante, os seus lábios de mel, só eu quem posso beijar. Olha o Carlos. O teu corpo é como um pe... A gente vai dar dia 31 de agosto. Eu tô pronto pra voar. Lá na Vila Bonifácio e Bragança. Te esperando. Eu quero você lá com a gente, fazendo ver, viu, meu irmão? A vida em... Tem o Beco e toda a galera, viu, Beco? Eu já te amava em pensamento, juro, não é brincadeira. Etienne, a Glinda! Jamile Monteiro. Jamile Monteiro sempre no Vanguard. Valeu, te esperar. Agradecer o nosso jogador Moisés. Aquele segundo. Profissional que tá aqui com a gente hoje curtindo o Vanguard. Esquecimos em Santos também. Ontem ele jogou, participou com a gente. Alô, Moisés. Aquele abraço pra você. O teu sorriso quase que... Cadê ele? Cadê Moisés? Cadê ele? Cadê ele? Me acertou em... Joga a mão pra cima, faz o mesmo, Moisés, pra ficar bonito. Cadê você? Nasceu em mim. Ah, tá bem, beleza, meu irmão. Depois tu vem aqui no palco com a galera aqui, fazer uma selfie, viu? Perdido, agora finalmente tudo faz sentido. Te encontrei até que... Tudo pronto! Novo Treme Tudo Vanguard. Novo Treme Tudo Vanguard. Chegamos! A verdadeira relíquia das aparelhagens. Treme Tudo Vanguard. Há mais de meio século com você.